280, falando a 10, saída da EL, transição lida, controle 1935-2286, transponda 5403, 3197. Chame pronto para acionar. Camaral 319. Tachone 3603. Tá, 3603, autorizado ingresso, portão 07. 07. 3603. Salvador, gol, 1940. 1940. Próximo ponto de espera, pronto, da 1-0. Mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem. Lateral, ponto de espera, gol, 1940. 76, desça 2000 pés, ajuste 1-0, 1-1, reporte localizador. 2000-1-1, reportará no localizador. Gol, 1776. Zero, prossegui então uma base pela direita, dono 7, reporte na base. Vento 1, 90 graus, 08 nosso. Reportando a base pela direita, dono 7, Whisky Golf. Voo no 940, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1, 90 graus, 08 nosso. Autorizado alinhar e decolar, voo 940. Base pela direita, baixa checar o Whisky Golf Oscar, ingressando final. Sim, está autorizado, pouso, pista no 7, 1 no 90 graus, 08 nós, Whisky Golf Oscar. Pouso, Golf Oscar. Táxi, gol 1273, 136 a bordo, alterna Campinas, 3 horas de autonomia. Táxi, ponto de espera na zero, transferência, gol 1273. Autoridade táxi, então, ponto de espera, transfere, gol 1273. Pode pista livre, Whisky Golf Oscar. Boa noite, gol 1273, ponto de espera 1-0, pronto para a decolagem. Gol no 273, ali mantém pista no 0. Ali mantenho no 0, gol 273. Qual é o TAN 3197? 3197, prossiga. Poderia confirmar a posição após Mauru, qual aerovia a gente seguiria? Gente, uma boa noite. Controle Salvador, gol, 1940. 940, boa noite, contato radar, saída da El. Oh, 940, saída da El, Leda. Estabilizado, gol 976. Gol 776, complete LS, torre 186. 186, gol 776. 273, sem livre decolagem ainda, 10, o vento é de 190 graus com meia dúzia nossa. Livre decolagem da 10, gol 273. 2 Salvador, gol 976. Gol 776, continua a aproximação, guarda na pista livre, reporte visual com campo. Contarão, 776. Alfa 10, bom 776. Bom, no 776 tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com meia dúzia nós. Livre pouso está 10, bom 776. Bom, no 273, decolou 57, 119.35, controle. 435 graus, boa noite. Uhum. Boa noite, bom 273, decola, passa 2000. Boa noite, bom 273, contato radar, sai na Dael. Dael, nível 360, gol 1273. Na carta de rota superior. Então, a saída usual aí que está sendo paga, foi aquilo que eu paguei, Dael, Leda, Bidev. Qual seria a dúvida, assim? Não, daí eu olhei da BDEV aí, após Upper November 857, segura para o Zulu 96, né? Isto, Upper November 857 é só um pequeno trechozinho, não é isso? Entre BDEV e seguro, que consta ali um pequeno trecho da Upper November 857. Depois, de seguro, Upper Zulu 96. Então, esse Maru aí foi a opção de saída. Eventualmente, algum dia a gente já pagou, eu me lembro, dessa saída da Euleda Mauru, mas não está sendo paga mais. Não, sem problema, já consertamos aqui. Estamos prontos para o tiver acionamento. Portão 08, autorizado, chama pronto para o táxi. Chamar a táxi, 3197. No 219. Ó, livrar 219, obrigado. No 779. Falo, boa noite, o Gol no 776 livrou a pista. Gol 976, livre a pista. Livre táxi até antes da Juliette. Livre até antes da Juliette, gol 976. Gol 1940, suba até nível de voo 320, vou na Prodeusis. 320, Prodeusis, gol 1940. 1940, nível de voo 320. 320, Prodeusis. Gol 1940, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 288, 13325, gol 1940. Gol no 776, autorizado táxi para o portão 01 via Índia. Para o 01 via Índia, gol no 776. Guarulhos, 4 horas de autonomia, pessoas a bordo. Autonomia 4 horas, hotel na Guarulhos. Pessoas a bordo. POB 93. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10. Transferência, boa noite, 3197. Pista 10, obrigado, boa noite, 3197. Trip 5241, assim que o Airbus da TAM passar sua cauda, autorizado pushback de acionamento. Reporte pronto para o táxi. Assim, após a passagem do TAM, 35241, inicia pushback acionamento, reportar a TAC. Salvador Boata, 3560, transfere, está cruzando 160 para 810, a informação é a Delta. TAM 3560, autorizado chegada a mãe, desce até nível de voo 050. Até os 50, chegada a mãe, informa que está situando desvios à direita para evitar. Vai manter essa proa 100 por aproximadamente 30 milhas, aí depois dos desvios pode voar, toque. Após desvio, autorizado voar Duna. Após desvio, Duna, obrigado, até 3560. Gol 1273, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. Só confirme a secundária, 1288, 133. Gol 1273, 133 decimal 25. 128, confirme. Gol 1273, 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 1288, 13325, gol 1273. Gol 1940 na escuta? instalador. Boa noite, Objeto 5810. Sou Objeto 5810, acendo identificação via chegada a mar e disponível de voo 060. Desculpe, qual a informação? Objeto 5810, não recebeu. Objeto 5810, desça até nível de voo 060 na chegada Mari. Salvador, boa noite, Brasil 97, ponto 060, pronto. Brasil 097, além da cola do Sandelli, 91, 0 graus, 4 horas. Além da cola, Brasil 097. Solo 335241, para o táxi. Pessoas a bordo 33. Autonomia de 3 horas e 40, alternando o Galeão. Livre táxi, ponto de espera, pista no zero. Livre táxi, ponto de espera no zero, 35241. Objeto 5890, desça até nível de voo 050. Objeto 5810, desça até nível de voo 050. Entendido, até meia dúzia de mil, confirme. Objeto 5890, nível de voo 050. Controle o objeto 5810. O objeto 5810 desce até nível de voo 050. Voador objeto 5810. O objeto 5810, como recebe o controle? A sua recepção está com forte ato. Pedido descida até meia dúzia de mil, confirma. Afirma, objeto 5810, 060. 060, objeto 5810. Contrário Salvador, muito boa noite, voo 884, transfere, passa o 220, descida 170, sem Isabel. Com 1884, acende identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 070. Sem chegada a mar, eu vou no 884, descendo por 70, efetuando um pequeno desvio para o 050 para aproximadamente mais 15 minutos. Sim, desvio, gol no 884. 0, pessoas a bordo, 33. Obrigada. Por nada. Israel 38, se tiver alguma chance aí de voar direto, Leda, agradeço. Vou dar ela. Autorizado Leda, tá? 3197. Muito obrigado, Leda. TAM 3560, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, após estabilizado no localizador. Autorizado, chama estabilizado, 3560. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 180 graus com 4 nós. 8 0 com 4 iniciando. Onde vai? Está presente, objeto 5810, devido à formação à direita. Objeto 5810, livre desvio, negativa para o EDTAP. Afirmativo, está desvio pela esquerda, objeto 5810. Objeto 5810, após desvio autorizado, vai TAP. Após desvio, voa ETAP, objeto 5810. Objeto 5810, desça para 3.000 pés, QNH 10, 11. 1.003.000, objeto 5810. Trip 5241 decolou agora aos 10-119-35, é o controle, bom voo. Obrigado, seria boa noite. Boa. É. 3197, suba restrita até nível de voo 360. 360-3197. Cavalo, eu vou no 884, solicita PROA de TAP ou PROA 045. Até ITAP, eu vou no 884. Gol 1884, autorizado, vai direto TAP. Tá, obrigado. Tony, boa noite, eu tive 5241, decolou curva à direita. Trip 5241, no contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. 380, saída da EL, 523, 5241. Voo 1884, desça até nível de voo 050. 50, voo 1884. Webjet 5890, informa que segue tráfego 1 hora 15 milhas, passando 4 mil pés para 2 mil pés, é um Alfa 320 da TAM. Sente do tráfego, não tem alvo de QS. Após o desvio, se possível, voa dona. Webjet 5890, autorizado, ETAP. Ok, a próxima etapa tem uma formação, vai ter que passar de ETAP no desvio, ok? Objeto 5810 reduza para 1190 nós. Autorizado Voaduna. Voaduna 190, objeto 5810. Série 5919, confirme o nível para Natal. Autorizado Natal, nível 190, direto. Decola da pista 10. Na saída PUCA. Pós-PUCA, direto Natal. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponder 5404. Gente, eu vou no 884-220, solicita PROA 030. Se possível, nessa intercepta. Com 884, autorizada PROA 030. 7030, obrigado, boa noite, 84. Suba restrito pelo centro até nível de voo 360. 360 para o 5241. TAM 3197, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 288-3325, obrigado. Objeto 5890, desça para 2.000 pés, QNH 101. 2.000 bilhões, objeto 5890. No 884, desça para 3 mil pés, que é legal no 09. 3 mil com bilhões, no 884. Localizador, tá 3560. TAM 3560, complete aproximação, chame torre 1 no 8.6. 8.6, obrigado, até daqui a pouco. Objet 5890 autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Passará estabilizado no localizador X-Ray, objeto 5890. Salvador, boa, TAM 3560 ILS da 10, baixado e travado. 3560, continue a aproximação, reporte visual com campo. O vento é de 180 graus com 59, pista molhada. Livre pouso, pista molhada, reportará visual. Teste estimado? 1000 pés. Chamaremos visual. P5241, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Chamará 1288 e 133.25, tripe 5241. Ou 1884, desça para 2000 pés, que é legal no 091. 2000, 1884, boa noite, TRIP 5298, preferência. TRIP 5298, está sendo identificação, autorizado chegada a mar e desça até nível de voo 050. Identificou o mar para 050, 5298. Visual, baixa travada, está 3560. 3560, livre pouso na 10, 180 com 5. Livre pouso na 10, 180 com 5, tá? 3560. Caro de proa, repetendo esse avisar, boa noite, 84. Pro de Salvador, boa noite, web 5723, temos informação Delta. Objeto 5723, aciona a identificação, desça até nível de voo 080. Identificou até o 080, WebJet 5723.